desarma os mal-humorados, contamina, mas sorria com a alma, ou apenas com os lábios. Plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. Pensamento do dia, sua fonte diária de reflexão. Você já se vacinou contra a gripe? A vacinação é de extrema importância para a prevenção da doença. Gestantes, mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias, crianças de 6 meses a 5 anos, idosos acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas não devem adiar sua imunização e são prioridade. Não deixe para depois, previna-se. Afinal, nada é mais importante que sua saúde. Preste atenção, agora uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Você está com suspeita de doença respiratória? Está com febre, muita tosse? Sente dificuldade para respirar? Antes de mais nada, evite a automedicação e procure ajuda médica. Tomar remédio sem prescrição médica pode mascarar alguns sintomas e atrasar um diagnóstico correto. Você ouviu uma dica para se proteger do coronavírus e muitas outras doenças. Começa o programa Tempo de Despertar. Desperta o do que dorme, desperta quem demora. Quem ganha o mundo, perderá. A Igreja Casa de Oração Pentecostal Missionários. Apresentação Pastor Simval Ferreira e equipe.